cheguei. Vou cantar uma cantiga a cada nossa freguesia. Cada nossa freguesia. Vou cantar a linda chula, quer de noite, quer de dia. Muito bem se ouve cantar quando chega a primavera, quando chega o mês de abril. Quando chega o mês de abril, muito bem se canta a chula lá por terras de Cabril.